Comandou, bom dia, Gol 802, formação Delta. Vai passar para a Bob, possível Gol. Gol 1982, desça para nível de voo 050, autorizado ITAP, presente. O procedimento é RNAV pista 10, o altímetro 1013. 3 ITAP, desceu para o 050, confirmando o voo 1812. Voo 1812, afirmativo. Salva da Manoel, que é o TAP 9001, Guarulhos, empenho já aprovado. Informação em curso é a Delta. Só um minuto, cópia, por gentileza. Prepare da El Transição Mótiva da 9001. Pronto para cópia? Plan 9001, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Saída da El, transição Mótiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5027, frequência do controle de Salvador em 120.8 até 9001. Da El Mótiva, para direita, 9001, negativo da El Mótiva, saída da El Transição Mótiva. Plan 9001, negativo da El Mótiva, saída da El Transição Mótiva. Correto, cotejamento para 9001, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. 1812, após Itapes, voo em Serra Vitor 366 para o RNAS Pista 10. Desça para 2.500 pés, o altímetro 10 no 3 e reporte Serra Vitor 366. Itapes, Serra Vitor 366, descendo para 2.500. Ajuste padrão, voo 1812. Vai tomar no RNAS Estabilidade. Salvador, voo 9434, boa noite, informação em curso é Eco, para confins eu já tenho 360 aprovado, pronto para cópia? Voo 9434, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Via Nitibo, após Apresuro 21 até Obfuk. Após direto, nível de voo 360, a saída Arbor 1, após Arbor 1, voa direto Elefa, após Elefa, voa direto posição Nitibo, conforme rota do plano de voo, senhor. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5051, frequência do controle Salvador em 120.8, voo 9434. Está autorizado Serra Branca de Fotos com fim. Nitibo, professor 21, Opibu. Autorizado nível 360, decolando da pista 10 com curva à direita. Saída Arbor após Elefa, Nitibo, conforme rota do plano. 5051 transponde, 1208 controle, voo 9434. Voo 9434, a saída é a Arbor 1. Arbor 1 após direto Elefa, após direto Nitibo. Arbor 1 após Elefa, voo 9434. Correto, voo 9434. Chame pronto para o pushback acionamento no parte 3, senhor. Chama, voo 9434. Preciso dessa informação, é com autorização. Não. 120, boa noite, Ergo Confere. João Pessoa, eu tenho 330 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? 3520 autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, via Apro Zulu 17 até Recife, após direto, nível de voo 330. Saída Puca, transição Aracaju, está em uso 10, primeira curva à esquerda, transponder 5046, frequência do controle Salvador em 120.8 até 3620. João Pessoa 330, Zulu 17, Recife, direto João Pessoa. Puca, Aru, Colono 0, Pulvestia, 5046-208-5520. Cotejamento correto, são 3520. No portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Sou aí, Salvador, cordial, bom dia. 8-2, habilidade RNAV. Gol no 8-2, avistado aqui em Negal no 0-3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 0-8-2. Nível pouso, nível pouso no 0, gol no 8-2, avistado 6-3. Portão 2, aprovado o pushback acionamento, TAM 9001, no chame pronto, TAC. Boa noite, 1-2, no solo 07, direita, direita, solo 1-2, 1-9. Vai, liberar a direita, 2-9, 8-2-0. Solo Salvador, 812, boa noite. Alfa. Boa noite, 812, taxi via Alfa, chama ingresso, taxi via Juliette. Já, chama ingresso, Alfa, chamar para ingressar na Juliette. Paulo 9001 para o táxi, Bravo 104351, confirmo. 104351, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Copiado, o TAN 9001, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no zero, sem negar padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 198, decimal 95, TAN 9001, tem um bom voo. É o ponto de espera 9001, obrigado. Espera aqui, mais Juliette, voo. 1812, observando o táxi da Airbus da TAM, autorizado ingresso, Juliette, portão 02. Observando a Airbus, pautela da Airbus 02. Bom dia, TAN 9001, não passa não, dá pronto. TAN 9001 autorizado, linhagem decolar, pista no 0, vento 100 graus, 079. TAN 9001. Aprovado, busca acionamento, voo 9434, chame pronto para o táxi. Posso, livre pushback, consegue fazer o táxi, voo 9434, não Lima. Avistar 9001, decolado 13, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, tá 9001. Salvador, bom dia, tá 9001, Israel Montiva, na sua escolha, cruzando 1500. Bom dia, tá 9001. Contato na decolagem, chuva via Cerdael para o nível 340. Aqui para o 340, da presente, condições visuais, pode aprovar da EL. Portão 9, aprovado por supercacionamento, chame pronto para o táxi, 3520. Boa tarde. Eu... Salvador, boa noite, 73. 173, boa noite, prossiga. Eco, autorização, Guarulhos. Eco, confere, Guarulhos, tem um 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, boa noite, 73. Autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para o Zuluno 0, Vetango Bravo Eco, nível de voo 360, saída da EL, transição Motiva. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5055, frequência do controle em Salvador em 120.8, voo 1173. 360, autorizado Guarulhos, e a presa 10, Salvador, decola da 10, pista da El Monte, primeira curva à direita, 5055108, para o 973. Voo 1173, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Saída da EL, transição Motiva. Correto, cotejamento, gol 1173, portão 8, chame pronto para o pushback de saneamento. É amarelo, 1173. Gol 944 para o ataque. O VLB 172, autonomia de 2 horas, qualquer tempestade. Obrigado, gol 9434. Ataque aprovado via pátio 3. Pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no zero, que negar padrão do ponto de espera, quando pronto chame torre frequência 118 decimal 95, gol 9434, tem um bom gol. Para o táxi 3520, 119 a bordo, 2 horas, Maceió. Cado, TAM 3520, táxi aprovado até através do portão meia dúzia. Através do meia dúzia observará um Boeing 737 da Gol, taxiando até o ponto de espera. O segue via Índia como número 2 no ponto de espera 3520, que nega padrão. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre 118 decimal 95. TAM 3520, tem um bom voo. Esse é através do meia dúzia, retaguarda do 37 da Gol via Índia, como número 2, monitora 1895, 735. Boa noite. Bom, na 434, autorizado a linha de decolar, está no zero, vento 100 graus e no zero norte. Linha de decolar no zero, voo 9434. Está 9001, passou 150, chame agora o centro Recife em 1288, alterna, corrigindo. Chame em 128, decimal 35, alternando 25, decimal 1. Ok, prossegue com Recife agora 2835, 251. Bom dia, senhor. TAM 3520, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, mantendo zero, TAM 3520. Gol 9434, decolar 222, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. TAM 3520, autorizado a decolar pista no zero, vento 100 graus, 08 nós. Comendo decolar TAM 3520. Volou, está na Arbor 1, boa noite, bom dia. Bom Diego 9434, contato Rondônia Decolagem, suba via saída El Arbor 1 para o nível 360. Sobre via Arbor 1, número 360, com 9434. A 3520 decolado ao 24, controle 120, decimal 8. Decolagem, mantém a nível 330 via saída PUCA. 330 saída PUCA, está 3520. Está 5520. O ONU 73.08 está livre, chama táxi. Amarelo, 434, suba e mantenha nível 320. Nível 320, gol 9434. Ok, acendendo o restrito para o 320, 9434. Clareza 2 novamente, TAN 3520, entendido que solicitou para o de Aracaju? Correto, TAN 3520. Aguarde a coordenação, TAN 3520. Solicitação negada pelo Centro Recife, mantém a terceira saída. Mantendo até 3520. 0, 4 horas, 8, Galeão. Uno 80, 48, Galeão. Gol no 173, táxi aprovado via Pacho. Táxi aprovado via Pacho, principal Índia, até o ponto de espera, pista no 0. QNH padrão, ponto de espera pronto, torre 1895, Nuno 73, Mongol. Latinha, ponto de espera no 0, 295, 3, 4, ponto de abaixo. O 9424, passa 1180, chama agora o centro de Cifre, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Partiu. Passa ao centro de Cifre, 288, 160, gol 9434. O 73 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 100 graus, 08 nós. Alinha decolando 0, gol no 173. 520, vai passar 190, chama agora o centro Recife, 12685, alterna 1245. Recife 2545, tá 3520. Nono 73, decolado 233, controle 120, décima 8. 208, graças, pode ir. Bruno, eu vou no 1173, decola da El Monte, para você. Voo 1173, contato radar na decolagem, suba via Ser da El para o nível de voo 360. Via 360, 1173. Seria voo à morte, levar o voo no 1173. Como ótima, voo e letra da presente, voo 1173. Gente, eu tava andando ledão no 1173. Argentina 1910, good evening, proceed on my arrival, descent to flight level 050, altimeter 1013. 173, chama agora o centro Recife em 128.35, alterna 125.1. 2835, 251. Afirmo, morro. Tá, tô bom, tô lá. Bom dia, 3816, bom dia, essa via chegada Mari para o voo 060. Via 060, 3816.